Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação de Márcia Ferreira e Edelson Moura. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Análise e supervisão técnica João Paulo Gasques. Direção de jornalismo Romualdo Coelho. Direção geral Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias, segunda-feira, 11 de agosto de 2014. Destaques de hoje. Polícia Federal abre inquérito para apurar conduta de Graça Foster. Aécio sai na frente nas pesquisas no Distrito Federal e em Minas Gerais. Para Dilma, denúncias envolvendo Petrobras são factoide político, mas oposição quer apuração urgente. Iraque acusa Estado Islâmico de assassinar e sequestrar civis. Presidenciáveis condenam alteração de perfis de jornalistas no Wikipédia. Municípios não podem continuar sendo do patinho feio, diz Aécio a prefeitos. Justiça obriga a rede social a retirar conteúdo ofensivo contra candidato. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste, tempo firme e seco em todo o sudeste do Brasil. O ar seco impede a formação de nuvens sobre a região e o dia fica ensolarado. Faz frio e forma-se névoa ao amanhecer, especialmente nos trechos de serra. Região Norte, muitas nuvens e chuva a qualquer hora do dia no norte do Amazonas e em Roraima. Tempo seco no Centro-Sul e no leste do Pará e também no Tocantins. Sol e pancadas de chuva à tarde nas demais áreas do norte. Região Nordeste, sol entre nuvens e chuva a qualquer hora do dia em Alagoas e no centro-leste de Pernambuco. As demais áreas do leste nordestino têm sol e chuva passageira. Chuva à tarde no norte do Maranhão. Tempo seco com sol e sem chuva nas demais áreas nordestinas. Região Sul, faz sol na região. Frente fria provoca chuva a qualquer hora no centro-sul do Rio Grande do Sul. Muitas nuvens e chuva à tarde e à noite no norte deste estado, no oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Tempo aberto o dia todo nas demais áreas. Região Centro-Oeste, o tempo fica firme em grande parte da região Centro-Oeste. No noroeste do Mato Grosso, o dia amanhece com sol e há previsão de pancadas rápidas de chuva a partir da tarde. Nas demais áreas, o ar continua muito seco e não há condição para a formação de nuvens. O Jornal Brasil Notícias estará de volta dentro de instantes. Até já. Toda mulher sonha com uma pele bonita. O hidratante corporal Puro Ômegas trabalha a favor da sua beleza. Você precisa conhecer as vantagens de usar diariamente o hidratante corporal Puro Ômegas. Sim, porque ao usá-lo, em poucos dias notará a diferença de sua pele. Preparado com os ômegas 3, 6, 7 e 9, encontrados no óleo de avestruz, o nosso hidratante é o que há de melhor para a impermeabilidade da pele. Conheça hoje mesmo este verdadeiro fenômeno. Hidratante corporal Puro Ômegas, cientificamente comprovado como o mais eficaz produto que age a favor da sua beleza e de sua pele. Você pode encontrar em várias cidades brasileiras, através dos nossos representantes ou através do nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ainda pelo nosso televendas em horário comercial. Ligue 61 35 32 69 93. Peça o seu hidratante corporal Puro Ômegas, mais um produto de sucesso, saúde com beleza. Jornal Brasil Notícias, oferecimento Saúde com Beleza. O mundo mundo da ciência é vasto e acredita-se que muito ainda está por descobrir. Em 15 minutos, Carlos Bonaparte fala dos principais desenvolvimentos da semana nos campos da ciência, medicina ou tecnologia. Acompanhe a Cienciologia todas as quintas, às 8 da noite, no Canal 1. Discursos políticos. And I am certain that on this day my fellow Americans. Marchas populares do século XIX. Gravações experimentais. Os primeiros cantores de sucesso a nível mundial. Isto e muito mais em Época dos Descobrimentos, um programa que junta gravações históricas com a sua respectiva contextualização. Época dos Descobrimentos, segundas, 9:30 da noite, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. O governador de Goiás e candidato à reeleição Marconi Perillo, do PSDB, ganhou uma ação na justiça contra um internauta que havia publicado conteúdo ofensivo sobre o Tucano. Com a decisão favorável, o Facebook será obrigado a retirar a postagem. Nos últimos meses, segundo o judiciário, se tornaram frequentes ações de candidatos que reclamam de postagens de adversários nas redes sociais. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Henrique Neves, disse que o entendimento da corte é de que a interferência da justiça no conteúdo das redes sociais, principalmente em relação a pessoas físicas, seja a menor possível, mas que aconteça quando necessário. Se a pessoa fala, meu candidato é o fulano, não gosto de fulano, não tem problema. Mas se começar a partir para a ofensa pessoal, se falar que o candidato matou ou é corrupto, por exemplo, e isso autoriza a intervenção, porque não posso permitir que a pessoa seja ofendida. São casos mais graves. Não é simplesmente uma manifestação do pensamento contrária à candidatura, crítica ou apoio. Quando constitui crime, o caso vai ser analisado, disse o ministro. A oposição espera que o inquérito aberto pela Polícia Federal para investigar se a presidente da Petrobras, Graça Foster, omitiu do Senado informações sobre a compra da refinaria de Pasadena, no Texas, e a existência de contratos entre a estatal e um grupo do marido dela, ajude a aprovar a convocação para novo depoimento ao Congresso. A CPI mista da Petrobras receberá ainda pedido para ouvir uma contadora do doleiro Alberto Youssef, que mantinha negócios com o ex-diretor da empresa, Paulo Roberto Costa. A investigação da Polícia Federal foi aberta depois de o Ministério Público Federal encaminhar pedido do PSDB referente à conduta de Graça Foster. Segundo a oposição, a empresa do marido dela, Colin Foster, tem 43 contratos com a Petrobras, embora ela tenha negado a existência desses vínculos em depoimento à Comissão de Infraestrutura do Senado em maio. A investigação da Polícia Federal é uma providência muito importante. Tudo o que denunciamos é passível disso, de Graça ter mentido. O que a Polícia Federal pode fazer é o confronto entre o que foi dito e os contratos da Petrobras, disse o líder do DEM no Senado, José Agripino Maia, do Rio Grande do Norte, em referência à investigação da Polícia Federal, revelada pelo jornal O Estado de São Paulo. A atuação de Graça à frente da estatal é defendida pela presidente Dilma Rousseff, que disse ser absurda a possibilidade de o Tribunal de Contas da União bloquear os bens dela no processo sobre Pasadena. Integrante da CPI da Petrobras, o líder do PPS na Câmara, Rubens Bueno, do Paraná, também quer a convocação da contadora Meire Bonfim Posa. De acordo com a revista Veja, Meire, que trabalhava com Youssef, preso na Operação Lava Jato, disse que viu malas e mais malas de dinheiro saindo da sede de grandes empreiteiras, sendo embarcadas em aviões e entregues a políticos do PT. Pesquisas de intenção de voto para presidente da República, realizadas pelo Instituto MDA EM Data, encomendadas pelo Correio Brasiliense e pelo Estado de Minas, jornais que integram o grupo Diários Associados, mostram que o senador Aécio Neves, do PSDB, sai na frente em Minas Gerais e no Distrito Federal. No estado que governou entre 2003 e 2010, o Tucano aparece na ponta, com 41,8% das intenções de voto no primeiro turno, contra 32,5% da presidente Dilma Rousseff, do PT. No Distrito Federal, Aécio tem 30,3%, contra 26,1% da petista. Se as eleições fossem hoje, o adversário do PSDB venceria a atual presidente no segundo turno, nas duas unidades da federação. No DF, Aécio está na frente, mas a situação é de empate técnico com Dilma, já que a diferença entre os dois é de apenas 4,2 pontos percentuais. Como a margem de erro da pesquisa é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, Aécio poderia ter entre 27,8% e 32,8%. Já Dilma estaria entre 23,6% e 28,6%. Em terceiro lugar, aparece Eduardo Campos, do PSB, com 14,3%. No levantamento, Pastor Everaldo, do PSC, tem 3,3% das intenções de voto e os outros candidatos somam o mesmo percentual que ele. Não votariam em nenhum nome, em branco ou nulo, 16,2% dos eleitores e 6,6% não souberam ou não responderam. Dilma perde nos dois cenários de segundo turno pesquisados no Distrito Federal. No embate contra Aécio, o Tucano foi escolhido por 50,8% dos eleitores consultados contra 31,9% da petista. Indecisos, brancos e nulos somam 17,3%. Quando a briga é contra Eduardo Campos, o pernambucano foi o preferido de 48% dos entrevistados e Dilma foi a opção de 32,9%. Outros 19,1% não decidiram ou pretendem votar em branco ou anular a indicação. A pesquisa mostra que a avaliação negativa do governo Dilma Rousseff no Distrito Federal chega a 41,7%, enquanto 21,2% dos eleitores consideram a gestão dela positiva. A presidente Dilma Rousseff, do PT, classificou na tarde deste domingo as denúncias envolvendo a Petrobras como um factoide político. A petista passou o dia em Brasília e no fim da tarde deu uma entrevista coletiva no Palácio da Alvorada. Questionada sobre o efeito da crise política no desempenho da Petrobras, ela disse que não se deve misturar eleição com a maior empresa de petróleo do país. Isso não é correto. Não mostra nenhuma maturidade, disse Dilma Rousseff. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes eleitores, acho que estamos à beira de um verdadeiro tsunami de absurdos, de desrespeito, de coisas verdadeiramente inaceitáveis. Quem não sabe dos episódios dos aloprados? Para quem não se lembra, é aquele caso em que um grupo do PT decidiu cair na conversa de um gênio do mal para ajudar a elaborar um dossiê que incriminasse o adversário Fernando Henrique Cardoso. chegaram a coletar dinheiro e algumas figuras proeminentes do partido foram pegas com uma valise cheia de dinheiro para tal fim. Foi uma operação tão atrapalhada, tão mal feita, tão absurda, que o próprio ex-presidente Lula a denominou como coisa de aloprados. Daí o nome. Pois agora, neste caso da mudança dos perfis de dois jornalistas renomados, Carlos Alberto Sardenberg e Miriam Leitão na Wikipédia, só pode ser coisa de aloprado. Utilizar de um computador alojado no Palácio do Planalto, fazer as alterações e achar que ia ficar assim, sem ser notado, apenas espalhando inverdades, é erro primário. Achar que hoje, com tantas mentes brilhantes e competentes nesta área de tecnologia, de espionagem e contra-espionagem, alguém pode cometer delitos sem ser notado, é de um primarismo evidente. Ou de arrogância baseada na certeza da impunidade, que é um dos principais motivos do crescimento da corrupção e da criminalidade. O fato é grave, pois novamente surge dos escaninhos da presidência da República. E se há gente lá dentro trabalhando, agindo partidariamente, politicamente, servindo-se do dinheiro público para cometer delitos, crimes, é porque suas chefias ou são extremamente descuidadas ou coniventes, o que é possível pelo histórico de participação em aloprajens. De maneiras que, meus caros ouvintes e leitores, ou a presidente Dilma toma as rédeas de seu governo, proibindo, coibindo, punindo severamente os que irresponsavelmente envolvem sua gestão com estas coisas, ou terá as suas digitais constantes do inquérito que necessariamente terá que ser aberto para elucidar mais um dos escândalos que cercam o seu palácio. E por que não? A aprisiona. É isso, ou então faz parte disso. O brabo é que se sabe que os possíveis investigadores fazem parte da mesma equipe, o que por si só gera desconfiança e descrédito no possível resultado. Infelizmente. De Brasília, José Wojtchuma. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Vamos fazer mais um rápido intervalo e já voltamos. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento. Saúde com beleza. Yeah. принги охраня кедьо врадья и хош логики. Não é por acaso que está a ouvir estes certos musicais. Se reparar, nenhum deles é cantado nos idiomas que estamos acostumados a ouvir, português ou inglês. E é disto mesmo que vamos tratar no programa Musicália. Durante 30 minutos por semana, Carlos Bonaparte trar-lhe-á melodias que, embora sejam cantadas noutros idiomas, como húngaro, croata ou alemão, têm muito para nos contar. Venha ouvir e sentir a música de uma outra forma. Musicália, aos domingos, das 6h30 às 7 da tarde, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Cada dia que passa fica para a história. Uns mais marcantes que outros, mas todos constroem o passado. Carlos Bonaparte apresenta O que Reza a História e ajuda-o a desvendar pequenos pedaços de tudo o que já aconteceu. Não perca esta viagem no tempo, às quartas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Jornal Brasil Notícias, o noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento: saúde com beleza, mais saúde e beleza para a sua vida. 39 pessoas morreram neste domingo na queda de um avião da companhia aérea iraniana perto do aeroporto de Teerã, em mais um acidente que se soma à longa lista de tragédias aéreas registrada este ano. O avião, um Antonov 140, que acabava de decolar do aeroporto Mehrabad, da capital iraniana, se dirigia para a cidade de Tabaz, no leste. O aparelho caiu no bairro residencial de Azadi, um setor reservado a militares e suas famílias, a menos de 5 quilômetros do aeroporto. Havia 40 passageiros, entre eles 6 crianças e 8 membros da tripulação, a bordo do avião da companhia Sepahan. Alguns passageiros foram levados para o hospital, declarou o vice-ministro dos transportes, Ahmad Majid. No total, 39 pessoas morreram, confirmou Majid, citado pela agência ISNA. O avião caiu sobre algumas árvores e não há vítimas no terreno, declarou por sua parte Alireza Jahangirian, chefe da Organização da Aviação Civil, citado pela agência Fars. A delegação palestina presente no Cairo está examinando uma proposta egípcia para um novo cessar-fogo de 72 horas com Israel na faixa de Gaza, informou a AFP neste domingo um porta-voz do Hamas. Há uma proposta para outra trégua de 72 horas para permitir que as negociações prossigam. Esta proposta está sendo examinada, afirmou Sami Abu Zouri em Gaza, afirmando que a decisão da delegação palestina depende da seriedade da posição israelense. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, por sua vez, afirmou neste domingo que Israel não negociará um cessar-fogo na faixa de Gaza enquanto Hamas continuar disparando foguetes contra seu território. Israel não negocia sob disparos, afirmou durante a reunião semanal de seu governo, em um comunicado. Anteriormente, um membro da delegação palestina que negocia com israelenses no Egito afirmou que são poucas as possibilidades de que as conversações em curso resultem em um novo cessar-fogo. É possível que a delegação palestina volte ao território palestino para consultas com os líderes a qualquer momento, afirmou Ezat al-Rizki, um alto dirigente da delegação do movimento islamita Hamas. Há poucas possibilidades de êxito nas negociações, insistiu, assegurando, no entanto, a decisão. Integrantes do Estado Islâmico do Iraque assassinaram pelo menos 500 pessoas da minoria étnica Yazidi durante a ofensiva no norte do país, segundo confirmou o ministro dos Direitos Humanos do Iraque, Mohamed Shia al-Sudani, neste domingo, à agência de notícias Reuters. Al-Sudani denunciou que os jihadistas do Estado Islâmico enterraram algumas vítimas vivas, incluindo mulheres e crianças. Além disso, 300 mulheres foram sequestradas como escravas. Os jihadistas forçaram a fuga de seus lares de cerca de 600 mil civis, pertencentes a minorias étnicas e religiosas do norte do Iraque, explicou o deputado iraquiano Renin Al-Kedu em Bagdá. Cerca de 150 mil membros do grupo étnico Sabak, 250 mil turcomanos e 200 mil yazidis foram forçados por grupos terroristas a se deslocarem, disse Al-Kedu, deputado da província setentrional iraquiana de Nínive, em entrevista coletiva. Al-Kedu assegurou que as operações de assassinatos, saques e violações em geral continuam nas aldeias de maioria Shabak e Yazid e cristãos em Sinjar. O parlamentar fez um apelo a autoridades para se mobilizarem rapidamente, no sentido de aliviar o sofrimento dos refugiados com operações militares contra as milícias jihadistas, para que os refugiados possam retornar para suas casas. Os governos locais devem facilitar a passagem dos refugiados e ajudá-los, em vez de colocar obstáculos, disse Al-Kedu. O carismático premier islâmico conservador Recep Tayyip Erdogan, de 60 anos, no poder desde 2003, venceu neste domingo as eleições presidenciais na Turquia, tornando-se o mais longevo dirigente da República, fundada em 1923 por Mustafa Kemal Atatürk, sobre as ruínas do Império Otomano. Erdogan, que quando jovem foi vendedor ambulante, torna-se o líder mais poderoso da Turquia moderna e uma figura providencial para seus partidários, mas a encarnação da polarização crescente no país para seus detratores. Mas o sultão, como é chamado, enfrentou nos últimos anos nas ruas e redes sociais acusações de despotismo por parte de ex-aliados e opositores. A repressão, as manifestações sociais e as leis de controle de internet mancharam a imagem de um homem considerado responsável por uma década de crescimento ininterrupto em uma potência emergente de 76 milhões de habitantes. Não sou um ditador, afirmou Erdogan. As denúncias envolvendo corrupção em seu entorno e os ataques nas redes sociais o irritaram, a ponto de ele começar a chamar os adversários de traidores e terroristas. O tufão Halong deixou morto e dezenas de feridos em sua passagem pelo oeste do Japão, antes de se afastar de terra neste domingo. Halong se acha no mar do Japão, a oeste da cidade de Kanazawa, no centro, depois de ter atravessado Honshu, a principal ilha do arquipélago japonês. A agência meteorológica japonesa manteve, no entanto, seu alerta máximo em várias regiões da ilha. Na província de Wakayama, no sudoeste, os resgatistas procuram um homem desaparecido enquanto praticava surf no Oceano Pacífico. As tempestades também deixaram 59 feridos em todo o país, segundo a TV pública NHK. A chegada do tufão na véspera provocou o cancelamento de 450 voos no Japão, onde milhares de passageiros tiveram de esperar em terra a passagem do fenômeno. Dentro de instantes estaremos de volta com o Jornal Brasil Notícias. Cada pessoa tem um tipo de cabelo diferente. O de Maria é crespo, o de Joana é ressecado. Os cabelos de Paula são lisos e oleosos. E Luísa tem os cabelos maltratados pela pintura. Sabe de uma coisa? Para deixar os cabelos bonitos, use óleo de argan, saúde com beleza. As mulheres estão adorando. Rico em ácido graxos essenciais. É pouco gorduroso e age bem, até em fios oleosos. brilho, maciez e balanço natural. Elimina os fios arrepiados. Óleo de argan, saúde com beleza. Procure o nosso representante em todo o país. E se em sua cidade ainda não tiver, peça pelo nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ligue no horário comercial para 61 3532 6993. Óleo de argan saúde com beleza, para dar muito mais brilho aos seus cabelos. Estamos apresentando Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Ok. No Canal 1 dedicamos 30 minutos por dia à ficção e à imaginação. Rádio novelas e audioteatros que ainda hoje recordamos. Novo Ato, o passado no presente, de segunda a sexta, às 13h30, no Canal 1. Venha conhecer o outro lado das canções, ou simplesmente relaxar ao melhor som ambiente. Às sextas-feiras, mostramos-lhe outros caminhos. Da New Age ao hip-hop, do funk e jazz à melhor música eletrónica, quebre a rotina com o Canal 1 e entre nesta viagem. Outros Caminhos, com Carlos Bonaparte, todas as sextas-feiras, às 14 horas, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. Um incêndio de grandes proporções que atingiu um depósito de carros na Rua do Feijão, ao lado do Mercado São Sebastião, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro, foi controlado no final da tarde deste domingo pelos bombeiros. Ninguém ficou ferido. O incêndio começou por volta das 16 horas. Edgar Menezes, filho do dono do depósito de automóveis, informou que havia cerca de 1000 carros no local. Segundo ele, a área tem seguro. Foi possível salvar documentos e muitos carros não foram atingidos pelas chamas. Alguns funcionários tentaram ajudar a apagar o incêndio. Não acredito em prática criminosa. Fui informado de que um dos carros teria pegado fogo espontaneamente, disse ele, que estava muito abalado com as perdas. Isso também é meu. Trabalho aqui. É muito triste ver, comentou. Bombeiros de pelo menos 5 quartéis, Irajá, Penha, Guadalupe, Caju e Centro, atuaram na operação. O local fica perto da Avenida Brasil e por isso o trânsito ficou congestionado na pista em direção à Zona Oeste. Muitos motoristas reduziram a marcha para verificar o que estava ocorrendo devido aos rolos de fumaça que atingiram mais de 20 metros de altura. Na tentativa de desvendar a série de homicídios que chocou Goiânia, a Polícia Civil analisará a relação de um homem preso na madrugada de ontem com os assassinos. O rapaz de 27 anos foi detido por assaltos a comércios. Como ele aparece em imagens de câmeras de segurança de uma padaria próxima ao local da morte da estudante Ana Lídia de Souza, de 14 anos, a última da sequência de execuções, a polícia vai apurar se ele teve participação no crime. Até agora, entretanto, segundo o superintendente de Polícia Judiciária de Goiás, Deusni Aparecido Silva Filho, não há provas que o apontem como suspeito. Enquanto a polícia patina para dar desfecho aos homicídios, parentes e amigos de vítimas foram às ruas exigir celeridade nas investigações. A polícia militar afirmou que o homem preso na casa de parentes em São Luís dos Montes Belos, a 120 quilômetros da capital, tinha características descritas pelas testemunhas e estava com a motocicleta roubada. Mais tarde, Deusni esclareceu que a moto apreendida estava desmontada e era vermelha, diferentemente da cor escura comum às execuções. Até agora não tem nada concreto que vincule diretamente aos crimes este rapaz, disse. Outro suspeito foi detido na noite de quinta-feira. A polícia acredita que ele está vinculado a dois assassinatos dos 17 investigados. A falta de resposta oficial para a onda de violência contra mulheres que apavora a Goiânia é apenas a ponta visível de uma gestão de segurança pública com baixíssimo índice de resolução de homicídios. Os 15 assassinatos de mulheres em circunstâncias semelhantes, ainda sem esclarecimentos, expõem a fragilidade da investigação, motivada por uma polícia com déficit de estrutura e de pessoal. Basta analisar a chamada meta 2 da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, que vence em outubro deste ano. A presidente Dilma Rousseff disse considerar absolutamente inadmissível o episódio em que a rede de internet do Palácio do Planalto foi usada para alterar os perfis de dois jornalistas na Wikipédia. Do outro lado, os adversários da candidata à reeleição nas eleições de outubro, Aécio Neves e Eduardo Campos, relacionaram a culpa do caso a integrantes da presidência. Foi anunciada a criação de uma comissão interministerial para investigar as alterações nas biografias na internet, com a participação do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, da Casa Civil, da Controladoria Geral da União e da Secretaria-Geral da Presidência. Na noite de sexta-feira, a Secretaria-Geral da Presidência já havia informado a aberto uma apuração. Em nota, entretanto, a pasta ressalvou que, à época do acontecimento, não havia a obrigatoriedade de se registrar dados de conexão. Com isso, não há garantia de que se encontre o autor das mudanças. A divulgação da inclusão de críticas na Wikipédia de colunistas gerou repúdio das entidades de jornalismo e da oposição. O candidato tucano à presidência da República disse que o episódio é uma demonstração de autoritarismo. Já Campos afirmou que o Planalto se tornou um comitê eleitoral. Ambos estavam em compromissos de agenda de campanha eleitoral quando deram estas declarações. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação, Edelson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia de Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasques. Direção geral, Edelson Moura. Direção de jornalismo, Romualdo Coelho. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã. E obrigada por sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.